Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, por todas as maravilhas que o bom Deus tem operado em nosso favor. Aquelas que podemos ver e aquelas que, sem percebermos, Ele tem atuado a fim de nos proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versos 1 em diante. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Algumas coisas, entre elas a palavra pairava. Quando você vai ao original hebraico, você descobre que esta palavra é a mesma palavra que empresta o radical para formar a palavra chocar, incubar. O Espírito de Deus chocava a criação, incubava a criação, preparava a terra, tudo para receber a criação de Deus. O Espírito de Deus, o poder, o Espírito de Deus, a fonte, a estrutura animada, a vida para toda a criação. Na realidade, quando a gente vai à ressurreição de Jesus Cristo, a gente encontra este personagem presente, esta pessoa. Talvez seja a pessoa ou o tema sobre o qual mais se tem escrito na atualidade. Talvez seja um dos temas mais polêmicos da atualidade no universo teológico. É a pessoa do Espírito Santo. Alguns dizem que ele é uma força, uma energia. Outros dizem que ele não existe como pessoa. Ou ele existe numa forma modal. Queria evitar essa palavra, porque senão eu teria que explicar, mas já que tive que dizer, vou ter que explicar. Modal vem de modalismo, que alguns postulam o seguinte: Jesus Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa, sendo que que o Espírito Santo é Jesus despido da natureza carnal, da carne, despido da carne, sem a carne. É isso que os modalistas acreditam. Quem é o Espírito Santo? Quem é essa pessoa tão especial que desenvolve o ministério dele hoje entre nós? Que veio e foi enviado por Jesus, foi enviado pelo Pai e foi enviado por ele mesmo, porque ele é uma pessoa independente e veio porque quis vir. Na ressurreição de Jesus Cristo, ele estava presente ressuscitando a Jesus. A palavra de Deus diz com clareza que Jesus foi vivificado pelo Espírito. É claro que não foi só o Espírito Santo quem ressuscitou a Jesus, porque a palavra de Deus diz, onde Jesus ele se coloca dizendo: eu, Jesus, dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus se ressuscitou. Mas o Pai também ressuscitou a Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que um anjo desceu do céu, veio à entrada do sepulcro e gritou: Filho de Deus, teu Pai te chama. Tem uma diferença. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ele mandou que rolassem a pedra. Na ressurreição de Jesus, a pedra rolou. Porque quem abriu a sepultura foi Jesus, que irrompeu de dentro para fora. Lázaro foi liberto daquela tumba por mãos que rolaram a pedra. Jesus saiu de dentro da tumba não amarrado, mas com poder. A Trindade participou. A divindade completa participou da ressurreição de Jesus. Mas o texto que nós abrimos é um texto que fala da criação. E a gente mostra o Espírito Santo de Deus desde o primeiro momento da criação deste mundo. Tem um segredinho. Quando a gente vai para o Evangelho de João, no capítulo 1 também, a palavra de Deus diz assim: no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você não encontra o nome de Jesus aqui no começo da criação, mas João cita que Jesus Cristo é Criador também. A divindade presente. Quando você vai ao batismo de Jesus, Jesus entra nas águas, ali estava Jesus. No momento do batismo de Jesus, você tem mais uma vez a Trindade participando. O Espírito Santo desce em forma de pomba. E do céu se ouve uma voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado. No batismo de Jesus, temos a Trindade mais uma vez presente, mais uma vez ali envolvida. O Espírito Santo. O Espírito Santo está entre nós? Está. Mais que entre nós. A proposta da palavra de Deus, a proposta para o ministério do Espírito Santo, é que mais do que habitar entre nós, Ele habite em nós. Quem é Ele, pastor? Ele é o Consolador. Para que eu preciso de Consolador? Quando nós abrimos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, a gente vê que nesse momento final da história da humanidade, os acontecimentos que se sucedem vão minar nossa energia, nossa coragem, e a palavra de Deus diz que os homens desmaiarão de terror, de espanto, de pavor. Quer que eu conte uma verdade sentida por mim? Esta semana, vendo a reconstituição do caso daquela menina, domingo passado, ou foi segunda ou domingo, a reconstituição do caso, domingo, não foi? Esta semana, vendo a reportagem sobre aquele austríaco que fez o que fez com a família, eu senti como se os acontecimentos, quando a gente começa a pensar em tudo o que está acontecendo, eu senti como a energia do meu corpo estivesse esmorecendo. Sabe, porque as coisas podem deixar as crianças em paz, elas podem fazer o barulhinho delas, elas são lindas, mas deixe as crianças sossegadas, tá bom? Pronto. Elas podem ficar com barulhinho de criança? Pode. Os adultos é que têm que saber que deixar as crianças. Só isso. Quando eu assisti todo esse noticiário, a energia do meu corpo, a gente sente aquele desânimo, a gente sente arrefecer, a gente sente o espanto, a gente sente uma vontade de ficar calado. E a minha menina chegou para mim ontem, e antes de ontem, e disse: pai, o senhor está muito quieto. Eu nunca sou barulhento, mas o senhor está mais ainda, né? Está muito quieto. E é por tudo, sabe? É por tudo. Cada dia que passa, eu venho sentindo uma necessidade maior do Espírito Santo. Uma necessidade maior e sempre maior. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é poder. Porque o Espírito Santo de Deus é o meu melhor amigo. O meu melhor. Ele é o meu amigo mais íntimo. Nenhum de nós terá um amigo mais íntimo do que o Espírito Santo. Porque Deus nos municiou, nos outorgou, nos entregou o seu Espírito para um ministério invisível. Por quê? Por quê? Porque quando uma mulher percebe que A camisa do marido está marcado com batom. Ou percebe alguma coisa estranha no comportamento dele. E ela não pode contar para a sogra porque ela não vai acreditar, não pode contar para a mãe porque não quer que a mãe tenha uma imagem negativa do esposo dela, ela não tem uma amiga porque sabe que aquela amiga tem outra amiga e vai falar, e daqui a pouco todo mundo sabe. O Espírito Santo é o amigo mais íntimo dessa mulher que está suspeitando disso. O Espírito Santo de Deus é aquela pessoa que faz o trabalho descrito em Salmos. Abra a palavra de Deus, abra lá. Abra a palavra de Deus. No Salmos, Salmos não tem capítulo, viu? Se alguém disser Salmos capítulo tal, se equivocou. Só Salmos. Salmos 8. A palavra de Deus, Salmos ou é 8 ou é 4, diz assim: consultai no travesseiro vosso coração e sossegai. 4. 4? 4, 4, né? Falai com o vosso coração na vossa cama e calai-vos. É porque essa versão aqui está outra. Consultai no travesseiro vosso. É o 4, 4. 4.8 ou 4.4? 4.4. Consultai no travesseiro vosso coração e sossegai. A palavra de Deus propõe que o Espírito Santo seja o meu analista, seja o meu companheiro, seja aquele que, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, faz a análise comigo do meu dia, faz a análise comigo das minhas motivações, analisa comigo a oferta que eu dei, ou analisa comigo a esmola que eu dei a alguém, e analisa o motivo das minhas ações, analisa os meus sentimentos. O Espírito Santo, ao ir para a cama comigo, e eu meditar, e eu consultar no travesseiro o meu coração, é aquele que vai me confrontar com os meus olhares durante o dia. Para onde os meus olhares se dirigiram durante o dia? Quais foram as motivações das minhas atitudes? As invejas que eu senti? O momento de ira no trânsito, porque simplesmente alguém deu um toque na buzina atrás de mim? O Espírito Santo é aquele que puxa a ficha do meu dia, conversa comigo sobre as minhas ações e não permite que eu vá me aprofundando no mal a ponto de algum dia precisar de um outro alguém para olhar para dentro de mim, porque eu não consigo mais me enxergar. O Espírito Santo de Deus é este companheiro. O Espírito Santo de Deus é este amigo. Ele é retratado nas Escrituras como sendo o consolador, o amigo mais íntimo de qualquer homem, o amigo mais íntimo de qualquer mulher. A estratégia do inimigo em retirar o Espírito Santo é deixar você à mercê de você mesmo, de você mesmo. E não existe nada mais perigoso para mim do que eu. Porque a maioria absoluta dos males que me assaltam não foram praticados por outros, mas praticados por mim. Por mim. O Espírito Santo. Ele, Criador. Já mostrei isso. Ele ressuscitou a Jesus Cristo. Eu tenho mostrado que ele é o meu analista. E a palavra de Deus propõe que ele seja o meu analista diariamente. E quando eu falo, e eu sempre falo em relação às mulheres, porque as mulheres têm uma necessidade de comunicação muito grande, muito grande. A inteligência intrapessoal do homem tende a ser mais atuante. A mulher, ela foi criada por Deus com essa disposição para comunicação. Por quê? porque a mulher tem gentileza, tem amor, tem sensibilidade, tem uma quantidade de atributos que precisam ser ofertados à humanidade. E Deus já predispôs a mulher com essa vontade de se comunicar. É verdade que algumas desvirtuam e acabam transformando essa vontade de comunicação em reclamação, em aí pronto. Aí desanda. Para esse caso, das que transformam essa necessidade de comunicação em reclamação, o Espírito Santo, ou a palavra de Deus, diz que é como um gotejar numa noite de chuva. Você está deitado e a goteira está pingando. E fica, toim, toim, toim, oh meu Deus, não para de falar, toim. E reclama, meu Deus, reclama a ponto de levar todos dentro de casa à exaustão. E o que é uma benção, que é a mulher se comunicando dentro de casa, vira um drama. Um drama. A palavra de Deus, o Espírito Santo, é aquele companheiro que consegue aquietar o seu coração. Olhe, ninguém consegue. Ninguém consegue. Mas a mulher, dado a sensibilidade, ela não consegue de forma alguma, não tem a menor chance. Ninguém tem. Mas a mulher, muito mais, de ter a menor expectativa de felicidade sem este amigo. Amigo de todas as horas, amigo de todos os momentos, porque o mundo é mau, a sensibilidade de vocês é muito maior, é bem maior, e quanto mais sensível, maior a percepção do mal, da malignidade, mais agredidas são por uma coisa. Por exemplo, eu estou na rua com minha esposa, acontece um acidente, a reação dela diante de um corpo estendido no chão, é muito mais assim do que a minha, muito mais dramática, porque aquilo agride muito mais a ela do que a mim, e a mulher é assim. Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo foi um livro que eu li, extraordinário. O autor não é adventista, mas tem muita gente boa em muitos lugares, e esse livro me impressionou demais, porque se há alguém capaz de controlar o seu temperamento e auxiliar você a fim de que você se torne aquilo que planejou ser, aquilo que Deus planejou que você fosse, este alguém é o Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus é uma obra muito mais interna, no meu íntimo, neste santuário, iluminando o santuário da minha alma, assim como ele iluminava, era representado pelo castiçal que iluminava o santuário no templo de Salomão, no templo do deserto, no tabernáculo. O Espírito Santo de Deus, ele foi simbolizado no tabernáculo como a luz que iluminava o santuário. O Espírito Santo de Deus hoje, habitando em mim, ele é a luz de Deus que clareia o meu íntimo e me faz andar, não apenas por caminhos externos, mas me faz perceber os caminhos da minha alma. Filhos de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus agora no Evangelho de João, Evangelho de João, quando a gente vai ao capítulo 14, o verso 16, a gente vê a palavra de Deus dizendo assim: eu, Jesus Cristo dizendo, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Só neste verso, só aí, nós já temos as três pessoas da divindade. Jesus Cristo diz: eu rogo ao Pai, e ele dá outro. Este outro, no, no grego original é alós. Alós. Alós quer dizer outro do mesmo tipo, outro consolador, porque eu também sou o consolador, mas o Pai enviará outro consolador. No português, quando a gente vai usar a palavra outro, por exemplo, eu quero um outro microfone, aí eu pego outro microfone igual a esse. Tem um outro aqui igual a esse que estava aqui, acho que já está lá, tudo bem. Aí, se eu quero outro igual a esse, eu digo, ao invés de dizer outro, eu digo alós. Aí vem outro igual a esse. Eu não digo outro, eu digo alós. Mas se eu quero outro diferente desse, aí eu não digo alós, eu digo heterós. Aí vem outro microfone, isso é um microfone, esse também é. Só que este microfone é diferente deste com que eu falo. E quando eu quero outro diferente desse, no idioma grego eu digo heterós, outro diferente. E quando eu quero outro igual, eu digo alós. É simples. O Pai enviará outro consolador. Quando você abre a internet, acontecem umas coisas interessantes. Tem alguns sites que se dedicam especialmente a atacar a doutrina adventista. Alguns sites, né? E estes sites se dedicam e as pessoas gastam e gastam tempo. E em um desses sites, as pessoas comunicam a todos que o Espírito Santo não existe uma trindade. E eles querem reduzir a divindade a uma bindade. Dois deuses. E o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa. Só que hoje Jesus é o Espírito Santo sem a carne, sem o corpo. A grande questão é, quando foi que Jesus Cristo deixou de ser um de nós? Ponto número um. Quando nós formos ao céu, a palavra de Deus diz que nós ainda veremos as marcas nas mãos de Jesus. Jesus nunca deixará de ser um de nós. O Espírito Santo é uma terceira pessoa. E a palavra de Deus anuncia que o trabalho dele é o trabalho de consolar. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador. O que eu amo em Jesus? A preocupação dele com a gente. Jesus é aquele pai sempre preocupado com o bem-estar dos seus filhos. O Deus eterno, cheio de carinho, cheio de cuidado, cheio de bondade. Eu vos apresento a pessoa do Espírito Santo. Verso 26 do capítulo 14 do Evangelho de João diz: mais o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Ele também é um professor. Quando você não sabe que resposta dar ao seu filho, porque às vezes os filhos fazem perguntas que encrencam a gente, quando você não sabe que resposta dá, o Espírito Santo lhe ensina. Pastor, me dá um exemplo assim, um exemplo. Veja, você consegue lembrar de Jesus naquele momento em que trouxeram aquela mulher e a lançaram? E queriam apedrejá-la? A resposta que Jesus deu àqueles que queriam matá-la foi uma resposta que só saiu de Jesus porque Jesus amou aquela mulher que estava ali e amou também os homens que estavam, as pessoas que estavam com pedras nas mãos. Jesus conseguiu amar pessoas que, quando eu li o relato, eu não consegui amar. Eu consegui ter compaixão das mulheres, mas de quem tinha as pedras, eu não tive. E Jesus só conseguiu aquela resposta, porque Jesus amou aquelas pessoas que tinham as pedras e queria e quis salvá-las. Por isso ele disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja esse que atire a primeira pedra. Essas palavras vieram dos lábios de uma pessoa que queria a salvação de todos. Quando ele escreveu no chão, ele escreveu provavelmente o delito daquela multidão e o delito da mulher estava escrito ali também. Jesus, o Espírito Santo de Deus, são pessoas preocupadas em desenvolver um relacionamento íntimo comigo, me confortar nas minhas angústias e me ensinar a viver. Se nós esperássemos 3 segundinhos, só 3, talvez até menos, antes de darmos uma resposta, principalmente dentro de casa, onde as pessoas adquirem as feridas mais profundas que vão carregar por toda a vida, as marcas a gente adquire dentro de casa. Quando um marido intransigente diz à esposa palavras que a marcam profundamente, ou quando uma mulher intolerante diz ao marido palavras que o humilham e faz com que ele se sinta um verme, um rato, exatamente alguém que Deus colocou ao lado dele para edificá-lo, para erguê-lo, para construí-lo. As feridas mais profundas a gente adquire em casa. O Espírito Santo é aquela pessoa que fortalece a gente e ajuda a gente a ver a marca, ver a cicatriz, mas não sentir mais a dor. O Espírito Santo é aquele que nos cura de nossas enfermidades íntimas. Sem o Espírito Santo, a sua vida é um caos. O Espírito Santo é a pessoa enviada por Deus para ser não apenas nosso analista, mas nosso professor, nosso amigo, nosso companheiro. Você quer ver uma coisa muito ruim? Muito ruim? Uma cama vazia. É muito ruim. Quem já teve alguém e por alguma dessas, e por alguns dos infortúnios desta vida, a pessoa fica sozinha. É muito ruim o quarto vazio. Eu fiz o mestrado, e a primeira vez eu fui sozinho. Mas eu não sou bom de ficar sem Sara, eu preciso dela. Ela é minha amiga, minha companheira. Eu fazia alguns eventos e o pastor Brito participava de alguns comigo. E às vezes iam 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas e era interessante, porque quando os eventos terminavam, as pessoas iam saindo, as luzes iam sendo apagadas e ela ficava ali, minha esposa, sentada, no meio daquele auditório imenso, me esperando. Às vezes eu me sentava no palco cansado, porque para montar um evento você trabalha muito, e cansado, muito cansado mesmo, e eu a vi ali, assentada no meio do auditório, já vazio, porque as pessoas já tinham ido. Aí eu pegava as minhas meninas, a minha esposa, entrávamos no carro e íamos para casa. Quando a porta de casa se abria, eu pensava, puxa, depois de estar com tanta gente, tantas luzes, agora estou só eu e elas três. Aí a gente ia andando, daqui a pouco as duas meninas entravam para o quarto delas, e eu ia para o meu quarto com minha esposa. Minha companheira, sempre, sempre, é a última pessoa a me deixar. A última, e é muito importante você ter noção de quem é essa pessoa, essa esposa, esse marido, que Deus colocou ao seu lado. Eu estou dizendo isso para que todos entendam como é difícil uma casa vazia depois de ter tido alegria naquele lugar. É muito sofrido. E só Deus é que sabe a dor e os sentimentos de uma pessoa que vive só, ou que perdeu algo tão precioso quanto o seu amor, a pessoa que partilhava a vida com ela. Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo tem poder para confortar você nesta dor. Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi uma mulher rolar no chão de dor emocional, porque o marido, o esposo, tinha substituído ela pela patroa dele, a chefe dele. Eu já vi um homem gritar desesperado dentro de um carro, dirigindo, e eu do lado dele, fiquei até com medo, e ele batia a cabeça ao volante do carro, desesperado, porque tinha perdido a mulher da vida dele. Talvez essa seja uma dor mais atroz do que a perca pela morte. Talvez seja. Quero dizer a você que até esta dor, e eu pensava que só se enrolava no chão por dor de barriga, por cólica menstrual ou renal, ou alguma coisa do gênero. Dizem que pedras nos rins é uma dor horrível. Dizem que é, eu não sou médico, também nunca vi muita gente assim, mas dizem que dói muito. E eu pensava que só se rolava no chão por esse tipo de dor. Até ver uma mulher rolando no chão por causa de uma dor emocional. Meu Deus, até esta dor o Espírito Santo de Deus pode curar. Quer que eu diga uma loucura? De todas as loucuras, a maior loucura é extinguir o Espírito Santo da vida da gente. Em Tessalonicenses, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: não extingais o Espírito. Não expulse o Espírito Santo de Deus da sua vida. Billy Graham talvez tenha sido o maior pregador do século XX. Quando as torres gêmeas foram atingidas, perguntaram à filha de Billy Graham o porquê, e ela escreveu um artigo no jornal e foi posto no The New York Times. E ela disse o seguinte: durante tantos anos, a nossa nação expulsou o Espírito de Deus de nossas escolas. Nós conseguimos expulsar o Espírito Santo até de nossas casas. Conseguimos expulsar o Espírito Santo, por incrível que pareça, de nossas igrejas. Ele, o Espírito Santo, que foi a pessoa enviada por Deus para fundar a igreja. A igreja só foi fundada em Atos 2, quando Jesus Cristo, quando o Espírito Santo veio e fundou a igreja. A igreja encontrará o seu fim quando a porta da graça se fechar, quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus. Então a igreja vai ser entregue ao noivo e estarão casados para sempre. Mas a verdade, de todas as verdades, ela disse o seguinte: nós durante tantos anos expulsamos o Espírito Santo de Deus de nossas vidas. Hoje, as tragédias nos assaltam. Nós não temos estrutura emocional, psicológica, nem moral para suportar o problema. Porque o problema não é enfrentar problemas. O problema é os problemas virão e não termos estrutura para suportá-los. Este é o problema de verdade. E durante tantos anos expulsamos o Espírito Santo de nossas casas, nossas famílias, nossas escolas, de nossas igrejas. E ele, cavalheiro, saiu de nossas vidas, e quando os problemas nos assaltam, a gente pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? Depois de termos expulsado a Ele, onde está Deus? Bom, a promessa do Senhor é que Ele estará convosco todos os dias, até que os séculos encontrem o seu final.